Meu coração de guerreiro me desperta pra dura luta. Preparo meu espírito pra mais uma disputa. Na alvorada empunha a espada só pra me manter no hall. Daqueles que arrancam com força raios no sol. Pelos campos e desertos não importa o lugar. É lutando e conquistando a terra que o rei mandar. Pela espada da justiça que te salva do inferno. Pra fazer cair do rosto sua máscara de ferro. É fazer o céu de bronze ser aberto pela glória. Pro louvor chegar no trono como marca da vitória. Na história nem briga porque aqui ninguém é leigo. É pensar no um por todos e no todos pelo reino. Prepara teu mosquete, tua espada pro combate. Na jogada checkmate pra no fim não dar empate. Nas ruas leva a sério, sei que isso não é jogo. Inimigo se prepara, pois não tem cessar-fogo. No vale da escuridão, tamo junto pelo reino. Contra as hostes do inferno, tamo junto pelo reino. Aqui é um por todos e todos pelo reino. Aliançado aqui é no... Os três mosqueteiros. No vale da escuridão, tamo junto pelo reino. Contra as hostes do inferno, tamo junto pelo reino. Aqui é um por todos e todos pelo reino. Aliançado aqui é no... Os três mosqueteiros. Serviço do rei, sou mosqueteiro leal. Onde meu denário eu vou, sem temer o que é mal designado pra missão. No planalto central, nós levantou três mosqueteiros no Distrito Federal. O estilo é diferente, cada qual com a sua mania. Em comum tá nossa fé, perseverança e ousadia. A missão não é fácil, uns dizem que é impossível. Discordo, siga em frente, servimos rei invencível. Pela nação de coração, pra te mostrar a verdade. O fim da guerra tá chegando, não banque o covarde. Enfrenta um oponente, vou em frente, dou o melhor. Que é pra honrar o um por todos e o todos por um só. Sou mais que espadachim blindado da cabeça aos pés. Revestido da armadura, Efésios 6 no verso 10. Sou na luta pelo reino, enfrenta qualquer um. A missão dos mosqueteiros do século 21. No vale da escuridão, tamo junto pelo reino. Contra as hostes do inferno, tamo junto pelo reino. Aqui é um por todos e todos pelo reino. Aliançado aqui é no... Os três mosqueteiros. No vale da escuridão, tamo junto pelo reino. Contra as hostes do inferno, tamo junto pelo reino. Aqui é um por todos e todos pelo reino. Aliançado aqui é no... Os três mosqueteiros. Aqui é um por todos e todos pelo reino. Aquele que morreu por nós na cruz foi quem deixou legado. Usando das histórias antigas um exemplo vi. Eu represento a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo. A maior luta ele travou por mim, por você. Lutando contra o diabo, vencendo a morte. A rua é nós, pois quem pagou um alto preço é Jesus Cristo. O Cordeiro, o sacrifício perfeito, puro, imaculado e revogado perpétuo. Verdadeiro, vida louca, te assiste de perto. A revolução dos doze chegou até aqui. A espada é mais afiada que a de dois gumes. Lutando por vidas em nome do Senhor. Estia a bandeira, pois os três mosqueteiros chegou. Elia, Lucas, Marinho, Wilde e Caio, rap. Tamo junto pelo reino. Olho na